agora na tua antena web. Brazen, called you whole right to your face, and watched you silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling and burned beneath the ice. está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. We'll be right back.

aceite o desafio e parta à descoberta em Postales Sonoras. Às quintas-feiras, às 23 horas, na Rádio Antena Web. Thank you. fomos dançar. Só que me seduziste nessa dança, com o teu roçar tão sensual. E agora que sei dessa que zumba, aprendi com o teu roçar. Ai, roça esse corpo em mim. Ai, roça, ai, roça, que eu estou tão louco. Ai, mexe, remexe assim. Ai, mexe, ai, mexe, com mais um pouco. Ai, roça esse corpo em mim. Ai, roça, ai, roça, que eu estou tão louco. Ai, mexe, remexe assim. Ai, mexe, ai, mexe, com mais um pouco. Love you when you dance, when you're freezing. American woman, steal it from me. American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do than spend my time going on with you. Now, woman, stay away. A correr atrás de um.